E aí, amantes do Magic, bem-vindos ao Hack dos Cast, seu podcast Olá! brasileiro de Magic. Eu sou MP, seu host. Esse que gritou aí atrás é o... O Grilo, seu co-host. E hoje temos um convidado. Um convidado, o segundo juiz do cast. Tomás, apresente-se. Oi, eu sou o Tomás, sou juiz nível 2 e é isso aí. Isso aí, é essa a única característica dele, ser nível 2. Não, de vez em quando ele é humano também, né? Ele joga às vezes. Foi meio pena pra ficar espalhando, né? Legal. Hoje tem bastante coisa pra falar, hein, gente. Foi um fim de semana fraco no Magic, né? Quase nada aconteceu. Opa. Só teve um torneiozinho lá no Canadá, né? Nada muito importante. Ah, não. Então a gente passa rápido e fala de Masterchef logo depois. Legal. Tá, beleza. Primeira coisa, então, agradecer os feedbacks do pessoal, já que nós imploramos, né, Grilo? Claro. E nossa. O pessoal respeitou nossa prece. E aí, quanto feedback a gente conseguiu? Não vou falar pro bem do cast. Mas num tópico que não é relativo a isso, eu vou apresentar aqui a pergunta do Juan, que é nosso ouvinte. Nosso fiel ouvinte, nosso ouvinte mais fiel. Se bobear, é o nosso único ouvinte. Ele fez uma pergunta legal. Acho que tá faltando a gente discutir um pouco mais lore aqui, né? Se a gente ficar só nas notícias, falta tempo pro lore. Ele perguntou qual o personagem velho, né, fora do T2, que vocês mais gostam. Então, começa aí pelo convidado, pelo Tomás. Então, personagem que eu mais gosto velho provavelmente é a Fade, que ela era uma carta muito icônica na época que eu comecei a jogar e ficou meio que marcado, assim, muito. Nossa, assim, você perde o jogo. Sim, todo mundo tem essa reação quando tá começando, né? Tipo, uou, o oponente perde o jogo, essa é a melhor carta do mundo, cara, uou. E ela tem uma história legal, né? Faz parte de uma história bem legal lá em. Então, ela saiu em Legiões. E a palavra na praça é que Legiões, o livro de Legiões é um dos piores livros da Não, tudo bem, o livro é ruim, mas a história é ok, vai. Era interessante, eu gostava, pelo menos. Mas eu era pequeno, né, então. Arena, né? Não, ela não era da Arena, era a Vizara que era da Arena. Ah, é a Vizara, eu tô confundindo mesmo. A ficha de 7 mana, perde o jogo, verdade. Uhum. É muito legal jogar Momir Vig com ela. Opa! não, cara, muito. Muita tristeza. Momir Vig é aquele formato que é muito divertido, porque é cada coisa que acontece. Bom, e o seu, Grilo? O meu? Bom, eu vou ter que dizer a Teyza Karlov, cara. Quando falo qual a sua personagem favorita de Magic, é a primeira que me veio à cabeça. Sempre existe, a sua Orzhov comandante, sempre foi minha, né? Guilda. Minha comandante. Gastei um bom dinheirinho nela, foil. E é uma das cartas favoritas. Ela é foda, cara. Não tem muito o que dizer, sabe? E o que diabos aconteceu com ela? Deram fermento pra ela entre a última rave e a nova? Porque ela cresceu demais. Ela andou comendo feijão. O louco, cara. Não, uma coisa é ir de 3 manas, 2-3, pra sei lá, 4 manas, 3-3, 4-4. Mas ela foi de 3 manas pra 7. Pra 7, proteção contra criaturas. De 2-3, 4-4 e proteção, vigilância, pô. Virou mestre do combate, apesar dela ser manca. Ela foi de jogável pra injogável mesmo. Também, mas ainda assim, cara. Eu não sei se acompanha muito bem o lore, mas a última história que ela apareceu, ela tava tramando pra tirar o Obsidian do controle da Gdorzhov. Então, quando a pessoa tá fazendo planos pra tirar um monte de fantasma velho do comando, é porque a porra é séria, cara. Ela means business. E você, MT, você que coleciona lendas, qual é o seu personagem favorito? Então, é muito complicado responder essa pergunta. Assim, personagem por personagem mesmo, sem contar a carta, né? Eu acho que é o Gerhard, dos Bons Ventos. Ele aparecia em muitas cartas na época que eu tava começando a jogar, durante uns 4 anos, assim, desde 96 ou 7 até 2001. Ele apareceu em muitas cartas, né? Uh-huh. Que é da grande saga Wotherlight. Sim, como personagem ele é muito bom. Ele, apesar de ter sido uma manipulação genética lá do Urza, ele é um humano guerreiro, né? Ele é corajoso, ele é um team player. É, pena que quando finalmente saiu a carta dele, a carta era uma a bosta. A carta é horrível, é. Besteira. Mas o Vanguard dele é bom, então, né? Que o Vanguard dele faz? É, você compra duas cartas por turno, só que acho que a mão inicial é 3. Tá bom, foda-se, é fácil. Bom, mais alguma coisa adicionar? Que eu quero fazer uma menção honrosa. Ah, só uma coisa, de Oi. Carta mesmo, assim, se né, a pergunta do Juan foi mais direcionada pra carta, eu vou escolher o Nicol Bolas. O Nicol Bolas mais novo, né, o Blininal, porque ele tanto é um personagem emblemático, assim, ele é o chefão, né, do Magic, e a carta do Blininal dele é muito legal, assim, é que uma mítica tem. É verdade. Ser, né? Custa muito caro, tem 3 cores e faz umas coisas absurdas. Isso faz estrago. Ó, eu queria fazer uma menção honrosa, porque próximo domingo será Dia dos Pais, não? Ah, sim. Sim. Eu queria fazer uma menção honrosa para Toshiro Umezawa. Nossa. Porque Toshiro Umezawa é um personagem do bloco de Kamigawa, que é pai de Tetsu Umezawa, uma carta que apareceu em Legends nos primórdios de Magic. E tem uma das piores artes que o Magic já viu. Aquela arte japonesa clássica, né? De pescoços tortos em 45 graus. Né? E ele é o pai da Umezawa Jit, né? Que acho que é. É, também. É o filho mais importante, no caso. É, sim, sim. Eu tive um filho que aprisionou o Nicol Bolas, mas sabe como é essa Jit? A espadinha dele. Né? Boa. Mas... Tá todo mundo desvirado agora? Sim, mas alguma consideração ou podemos ir pra manutenção? Nossa, essa manutenção tá grande. São muitas notícias. Muitas novidades, bombas. Vamos lá, manutenção. Atenção. Notícias da semana, artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção, aqui no Rápidos Cast. Manutenção. Bom, vamos falar do PT primeiro? Sei, fora Dilma. Não, vou falar do PT bom, vai. PT menos polêmico. Tivemos o Pro Tour Magic Origins nesse último fim de semana, no começo de agosto. E foi vencido por um não americano, o que eu acho muito bom. Sim. Mas você vê que quantos norte-americanos tiveram no top 8? Uns 4 ou 5, né? Foram 4, se eu não me engano. Patrick Cox, Matthew Sperling, acho que sim, Mike Sigrist. Sim. Eu lembro que tinha dois, tinha o Kentaro Yamamoto, o que venceu, o Joe Larson, que é... Yo Larson, que é sueco. Sim, senhor. Ele é sueco. É sueco. Uhum. E teve um... austríaco? Australiano. Teve um australiano, que Steven, eu não lembro quem Neil. É. Steven Neil, acho que é um dos Stevens. E o Joe Larson venceu. Ainda bem, ele defendeu o Mike Sigrist na final, né? Derrotou o Mike Sigrist, venceu por 3-2. A última partida foi... Vocês acompanharam o PT? Já acompanhei. Eu não consegui assistir. Foi disputado o negócio. Tá certo que teve, acho que... Não lembro se foi na final, mas teve uma partida aí que durou, sei lá, 10 segundos, sabe? Porque esses monoheads da vida, sabe como é, né? Então, eu tinha apostado, lembra, Guilherme, no último programa, nos Abzan, né? Pensei que Abzan ia ser o deck mais escolhido, porque é bem seguro jogar de Abzan. Né? O Abzan teve uma boa presença. Assim. Acho que teve duas ou três pessoas no top 8 usando o Abzan. Tinha duas cópias, eram dois Abzan diferentes no top 8. Mas o que realmente estava em todo lugar é o Red Agro, o Mono Red. Como é de praxe, né? Mono Red é onipresente. Muda-se as cartas, mas Mono Red não vai embora. Não, mas Mono Red no top 8 de um Pro Tour você não vê com tanta frequência. Tinha três cópias. Mas é o segundo Pro Tour, né, que Mono Red vai bem seguido. E olha, eu sintonizei umas três vezes na Twitch durante o fim de semana. Todas as vezes que eu estou dizendo, tinha um mono-red de um dos lados da mesa. Bom, mas vamos falar dos decks depois, né? Então, temos uma fase inteira só para combate para isso. E só falar então que o sueco venceu. Sim. A corrida para o jogador do ano já foi definida no próprio Pro Tour, né? O Mike Sigrist precisava fazer no mínimo segundo lugar e ele fez. Ele desbancou o Ifro, né? Não sei. Eu acho que sim, ele tava em primeiro tava um bom tempo em primeiro. Fez assim o mínimo que precisava pra desbancar ele, mas conseguiu. E foi lá e fez. Isso. E os brasileiros, hein? Putz, eu não vi palavra. Que eu saiba, não foram muito bem, não, hein? Não foram. O pior brasileiro, acredite se quiser, foi o Willi Edel. Bom, Mas pelo menos, cara, pelo menos ele entrou no Hall da Fama, né? Sim, sim, é isso aí, calma, calma que a gente vai chegar depois. Vamos chegar lá, tá, esquece, é pra fazer surpresa depois. É, já deu spoiler. É, esquece aí, não, é, não é, falamos nada. Pegue seu neuralizador e ajustem para 2 minutos atrás. Tinha 392 jogadores nesse Pro Tour, o Will Edel ficou na posição 373. Três pontos péssimo. Apenas. Ele conseguiu 3 pontos em todos os 2 dias. É, o segundo dia ele não jogou, né? Ah, ele nem jogou o segundo dia, né? Eu pensei que todo mundo jogava o segundo dia. Não, acho que tem que fazer pelo menos 5 vitórias. Acho que são 5 vitórias de 8 pra passar pro segundo dia. O segundo dia você tá falando que é o sábado. Sim. Isso. Sim, porque pra fazer o terceiro. Se fosse pra fazer o terceiro dia, você tem que fazer tipo 13 pontos. É, 13 vitórias, assim, alguma coisa assim. É, então foi triste. Mas, né, o jogo de variância também tem a parte da sorte. Não sei com que deck ele foi, vocês sabem? Não, eu chutaria Bizan porque é o que é o showdown dele. É, também. Às vezes você aposta num deck que no field não tá pra ele. O brasileiro mais bem colocado foi o Paulo Ricardo Cortez. Ele ficou em 70º lugar. É, então o Brasil não representou esse Pro Tour. Olha, mas ele não foi tão mal. O último lugar do top 8 tinha 36 pontos, né? O Paulo tem 2 vitórias a menos, 30 pontos. Ah. Foi muito bem. Então... Depois dele, o Paulo Victor, o PV, ficou com 27 pontos, né? Ficou em lugar 105. Depois o Jorge Sardinha também com 27 pontos. Tinha bastante brasileiro. O Thiago Saporito com 21 pontos. Lá perto da 200ª colocação. Matheus Batista de Melo também, número 222, com 18 pontos. André Ramos de Lima. Depois tem mais alguns outros brasileiros até chegar no Eliade. Mas o destaque foi pro PV e pro outro Paulo, né? Legal ver os brasileiros aí mantendo boas posições. Pelo menos acima do... pelo menos um, né? Lá no top. Que top é esse? Top 128. Não, dois top 128. Beleza, hein? Tá bom. Esses foram os brasileiros. É, aguarde pro tour Botafogo indicar. Aí a gente vai ver. Ah, é formato standard, novo, né? No novo standard. É, acho que sim. Sim, sim. Com uma rotação mais agressiva, né? É. Legal, vai envolver mais testa, legal. Bom, vamos falar das alterações, então, nos números de PPTQs e GPs. Ô, juiz ativo aí. Tomás, você está se manhando disso aí? Então, na verdade, eu tomei por fora de todos os anúncios que fizeram esse final de semana que eu não entrei muito no computador, assim. Eu tenho aqui aberto. Tá. Algumas mudanças foram anunciadas, não só nos números de GPs que vão ser oferecidos, né? Mas na forma, no calendário de PPTQ e RPTQ, que é o antigo PTQ, né? Eles estão mudando o calendário para que fique mais fácil você se programar para jogar. Então, por exemplo, eu mandei esse link para vocês? Sim, eu acho que tem vários links aqui. Tá indo pro chat agora, então. Tá bom. Esse último link que eu mandei aqui são as mudanças. O segundo Pro Tour de 2016 vai ser... Ele não diz, mas ele diz que os PPTQs vão ser de 22 de agosto até 22 de novembro. Vai ser tudo ou selado ou T2. Então o Pro Tour vai ser T2. E o PTQ regional vai ser T2 e vai ser em fevereiro, né? É 20 ou 27 de fevereiro de 2016. Então é o seguinte, você vai jogar PPTQs a partir de agosto desse mês até novembro, até o final de novembro desse ano. E se você vencer esses PPTQs, você vai poder jogar um dos dois RPTQs lá no começo de 2016. Vai ser no fevereiro, dia 20 ou 27, vai ser T2. Então eles estão dando uma distância maior. Por exemplo, de janeiro a abril você vai poder jogar PPTQs para o terceiro Pro Tour. O RPTQ só vai ser em maio, né? E dia 28 de maio ou dia 4 de junho. Então, digamos que você seja o último classificado, você vai se classificar no dia 17 de abril de 2016 para jogar ou no dia 28 de maio ou no dia 4 de junho. Então dá mais, então, de um mês, né? Isso, de buffer, né? De espaço. Então fica melhor para você se organizar. Mas as qualifiers do World Magic Cup já soltaram as datas aqui. As do ano que vem, né, no caso. Isso. 18 de junho e 9 de julho. Tem mais uma, são 3. Ah, 17 de setembro também. Na sequência, junho T2, julho Modern e setembro T2 de novo. Beleza. Aliás, tá chegando desse ano também, né? Sim. É, acho que já vão ter agora pelo menos uma em agosto e acho que as outras duas são em setembro. Uhum. Vocês vão jogar? Não tenho certeza. Não sei, nem tava prestando atenção. Não estou qualificado. É, tem que estar qualificado, verdade. Eu tô qualificado porque fiz dia 2 no GP. Ah, desculpa aí, né? Desculpa. Vai, Grilo, vai. É a minha maior glória até agora, então eu quero poder... Não, tá certo, pô, tem que esfregar. Então, se eu não me engano, a partir desse ano vão ter grinders na sexta-feira pra qualificar pro qualifier, né? Então, se você por acaso não juntou os 300 pontos que precisava, você pode tentar jogar um desses grinders pra conseguir uma vaga. Tem umas mudanças aqui pro número de Planeswalker Points que eles vão dar pra eventos como de série, né? Como os Star City e outros, né? Que os eventos da Liga Magic, aquele circuito da Liga Magic, também é um evento desse tipo, né? É, sim. E eu acredito que o National Legacy também, que são vários eventos que dão vaga pra final do National Modern, que é de Nacional em si, né? Legal. Os qualifiers desses eventos vão dar um multiplicador de 2 e as finais vão dar um multiplicador de 4. Então, se você tá jogando no evento principal, pelo que eu entendi, você já tá num multiplicador de 4, é isso? Pelo que eu entendi, é isso aí. Tá, legal. Eu vou colocar o link lá nas notas do show. Quem tiver dúvida, quem for... Os nossos pro players, ouvintes, vão poder dar uma olhada. E tem updates no número de GPs de 2016. Isso não é uma boa notícia. É um Nossa assunto senhora. Polêmico. Polêmico, hora da polêmica. Eu escutei uma buzina de palhaço aí. Tem algumas coisas acontecendo aqui. Voltando ao assunto, ano que vem só teremos um Grand Prix no Brasil. Mas será o Grand Prix de time selado. Lado de times, Lado de time. Em São Paulo, dias 2 e 3 de julho. Quem é que sabe quem é que vai organizar? Eu não sei. Sim, é a Jambô. É a mesma organizadora do GP Porto Alegre. Ah, beleza. Jambô é de confiança. Sim, o evento vai ser bom. In Jambô we trust. O evento tem que ser bom, porque nós temos uma chance só de fazer evento bom. Se não for bom, é capaz de não vir nenhum GP pra cá. Espero que isso quebre o recorde de novo. Porque o selado de times é o que mais tem sucesso, né? O recorde mesmo foi desse ano, né? Mas o selado de times quebrou o recorde na época dele. A Wizards achava que tava tendo muito GP, né? Então ela diminuiu. No mundo inteiro serão apenas 48 GPs no ano que vem. 10 na Ásia, 12 na Europa e 26 nas Américas, né? Só que os 26 das Américas estão bem concentrados lá no norte. Tipo 4 aqui embaixo e o resto é tudo nos Estados Unidos e um pouquinho no Canadá, sabe? Se eu não me engano, no Canadá diminuiu de 1 pra 1, quer dizer. Putz. E dos 4 que serão aqui embaixo, apenas 1 no Brasil inteiro. Um em Santiago, um em, acho que em Buenos Aires. Cidade, né? Do México, Buenos Aires e São Paulo, sei. Então, a boa notícia é que vai ser em São Paulo, então. Boa notícia pra gente. Exatamente. O que mais? Eles mudaram também as prizes, né? Os prêmios dos GPs. Sim. Eles tiraram um pouco dos prêmios dos que ficam mais embaixo, né? E quem fica mais no topo ganha mais. Então, basicamente, é pra premiar melhor as pessoas que têm um desempenho melhor. Agora, premiação depende do número de jogadores, né? Até 2.999 era quanto? 50 mil? 50 mil dólares. E a partir de 3 mil são 75 mil dólares. Ou seja, no Brasil vai ser 50 mil dólares, né? Difícil passar de chateado. Então, resumindo, quem fazia X2 antigamente passava automaticamente pro dia 2 de um GP. A partir de agora, todo mundo que fizer X3 vai passar pro dia 2. Então, vai ter mais gente no dia 2. O dia 2 vai ser mais inclusivo. Apesar disso, né, quem tiver 3 derrotas no primeiro dia não tem mais chance de ganhar o GP. Não, vai brigar apenas por premiação ou por Planeswalker Points. Pela emoção de jogar o GP. Então, Wizard, você tá me devendo 2 dia 2, porque os últimos 2 GPs que eu joguei foi X3. Tá. Com certeza que nos próximos eu vou fazer X4. Já que a gente tá falando em premiação, a partir de agora, todas as pessoas que se qualificarem para a Pro Tour em um torneio vão também receber passagem aérea para ir para tal Pro Tour. É, então, pelo que eu tô lendo aqui, são só as pessoas que se qualificarem a partir de GP. A partir de GP? É, então, todos os jogadores que ganharem um invite para o Pro Tour a partir de um Grand Prix também vão ganhar viagem. Ah, ainda assim, é boa notícia, porque não é todo mundo que tem grana para sair viajando para jogar Magic. É, sim. Então eles estão diminuindo o número de GP, só que pelo menos mais gente vai ganhar viagem, né? É, falando de GP, já deixa eu aproveitar o ganchinho. É, pra você que vai jogar o Grand Prix em Porto Alegre dias 31 de outubro e 1º de novembro, já abriram as inscrições no site da Jambô. Aí o pacote, a inscrição básica são R$140, mas eles têm alguns pacotes mais caros pra quem quiser ostentar. aproveitar, tipo, o pessoal da Jambô falou no site oficial que eles vão mudar o nome da loja pra Nerds com Z. Então, tipo, ficar esperto pra... É isso aí. A Jambô vai continuar existindo, só que vai ser a editora, né? A loja vai mudar de nome. Ok. Só terminando então as notícias de Pro Tour e a agenda, já saiu os locais dos próximos Pro Tours. O Pro Tour de fevereiro do ano que vem vai ser em Atlanta, o de abril vai ser em Madrid, na Espanha, o de agosto vai ser na Austrália, em Sydney, e o de outubro vai ser em Honolulu, no Havaí. Havaí. Legal. O primeiro vai ser Modern e todos os outros três serão T2. Uhum. É legal, né? É o primeiro Pro Tour que tem na Austrália? Então tá dizendo aqui, é o primeiro Pro Tour em mais de uma década. É, então não é o primeiro de fato, mas é o primeiro em muito tempo. É. Legal. Aliás, eu acho que é o primeiro Pro Tour em mais de uma década, então, no Hemisfério Sul. É possível. Sim, acho que sim. Coisa, legal. Eu sempre costumo acompanhar o de Honolulu, porque os jogadores parecem estar mais felizes. Mais animados. Animado, assim. Tá sempre com aquele colar de flores também. É, é mais legal de ver. Mas legal, essa foi a agenda. Então, pra você que quer ir. Gente, qual vocês escolhem? Pro Tour, se eu pudesse escolher um, eu iria pro Honolulu. É, o Honolulu parece bom também. Ah, eu acho que iria pra Madrid, porque dali é rapidinho pra várias outras partes da Europa. É. Conhecer a Europa, legal. Bacana. Então... Bacana. Vamos ver. Mais notícias aqui, ainda não acabamos, ainda temos muitas coisas pra falar. Sim, uma novidade. O Tomás postou isso lá no nosso grupo. Tomás, fala dos novos decks de Commander aí. Então, parece que ontem ou anteontem a Wizards Play Network, que é quem disponibiliza o material para os lojistas, divulgou algumas informações sobre o Commander 2015, né? Que a gente não tinha nenhuma informação até agora. O que a gente sabe é que vão ser 5 decks, um para cada combinação de cores inimigas, então é azul e vermelho, vermelho e branco, branco e preto, preto e verde, verde e... Azul. Azul, isso aí. Então essas vão ser 5 combinações. E também, só que isso eu não tenho muita certeza, né? Eles disseram que só vai ter uma carta oversized. Então isso talvez implique só ter um comandante principal pro deck. A gente tá acostumado com 3. E a coleção como todo terão 55 cartas inéditas. Eu não sei se vocês lembram, mas os commanders o primeiro produto de commander tinha alguns commanders de cor inimiga. Alguns, né? Tipo, a Bassandra não era. A Bassandra é meio fraca. Não, sim, mas tinha acho que pelo menos um. Não, tem o Edric, né? Forte. É, o Skullbriar também é bom. Skullbriar, o Edric. O que mais tinha? Tinha Independent Artist. Tinha aquele vampiro BW. Ah, sim. Que sacrifica a criatura pra pôr um marcador nele e tira o marcador pra dar menos X. Esqueci o nome dele, então isso implica que ele não é importante, né? Não é importante. É o Vishkal, né? É isso, Vishkal. Blood Arbiter. Eu sei que os jogadores mais pros, eles costumam ficar de olho nesses produtos mais porque o Wizard sempre coloca uma carta ridícula de boa, né, nesses produtos pra chamar o preço, pra chamar a demanda, como foi o True Name Nemesis. No primeiro Commander tinha Flusterstorm e tinha Necrotic Use. Uhum. De 2013, né, teve o True Name Nemesis, também teve Toxic Deluge, tem algumas outras cartas assim. Nossa. Em 2014 teve alguma coisa? Eu acho que não, mas posso estar errado. Olha, eu vi os Planinautas no side de alguns decks. 2014 tem Containment Priest. Ah, é verdade. Ah, sim. Você vê uns decks Legacy, alguns usam Nahiri, usam o... Qual é o nome do Goblin lá? Daret, isso mesmo. Legal, então, o pessoal vai ficar de olho, né? Ah, sim, né? Como todo mundo gosta de Commander. Tanto pelos Commanders como pelas cartas novas, né? Que vão sair. Quem sabe até habilidades novas. Vamos ver. Eu espero. Sempre tem, né? Eu espero sempre que eles explorem mais aquela habilidade de se você controlar o seu comandante, a carta fica melhor. Qual era o nome dessa habilidade? Era Lieutenant. Isso, Lieutenant. Lieutenant, sei lá. Melhor, legal. Bom, então essa é só esperar, mas tem spoilers. Tem outros produtos com spoilers aqui. Vamos falar de Battle for Zendikar primeiro, então. Que saiu um pouquinho de spoiler no Deodex, Zendikar contra Eldrazi. Isso, normalmente sai, né, Grilo? Assim, um pouco antes de sair. Tem uma carta que é um reprint que eles falam que não é garantido que vai ter na coleção, e outra que é a carta nova. Como é de costume. Isso. As duas são míticas aqui e tem arte pelo jeito alterada, né? Um deles é o Vingador de Zendikar, representando o Zendikar. E o outro é o nosso spoiler de Battle for Zendikar, que é Oblivion Sower. O que faz Oblivion Sower? Boa pergunta, eu não tô com ele aberto aqui. Tá, é um Eldrazi de 6 manas, 5/8, quando entra em jogo. Quando você conjura. Quando conjura. O oponente alvo é Zilas 4 do topo, e você pode colocar qualquer número de terrenos que aquele toma jogador na direção daquele jogador em campo. Ele tem até um textinho aqui, né? A fome dos Eldrazi é sem limite e consome tudo sem pausa. Eu gosto que ele pega pode pegar todos os terrenos, independente de ter sido exilado com a habilidade dele ou não. Ah, sim. Eu achei estranho que a fome dele é sem limite, né? Mas ele não tem aniquilador. Ele não tem aniquilador. É uma criatura Eldrazi Eu posso estragar a alegria de todo mundo aqui? Pode. O Mark Rosewater já falou que é muito pouco provável que a aniquilador volte em qualquer coleção que vai entrar no standard. Ah, droga. Poxa. Infelizmente. Tem algo melhor. Chances são baixíssimas. Então, pra quem gosta aí de destruir a alegria do oponente, más notícias, né? Sinto muito, não será desta vez. Ah, talvez tenha algum outro tema, então. Porque a ideia é que os Eldrazi, por onde eles passam, eles tomam conta, né? Ou eles destroem tudo, ou eles absorvem tudo, se transformam. Não tem alguma coisa assim? Que vai ter uma habilidade característica dos Eldrazi é quase certeza. Só que, infelizmente, não vai ser aniquilador. Ou chances de ser aniquilador são quase nulas. Deve ser algo desse tipo, assim. Essa carta deve ser uma boa dica do que os Eldrazi vão fazer agora. Pode ser que tenha uma mecânica, por exemplo, todos os Eldrazi maiores exilam cartas do topo e cada um consegue colocar algum tipo de permanente, por exemplo. Pode ter mais cara que põe criatura. Daí eles interagem bem entre si, talvez seja... Pode ser. Legal. E esse bicho tem uns stats estranhos, né? Ele custa 6 manas e é 5/8. Ele é mítico nessa coleção, espero que não seja mítico na edição. Ele provavelmente vai ser mítico na coleção. A carta do Dorak é mítica. Ele é bom, né? Parece que ele tá tão forçando ele pra jogar T2. 6 mana, 5/8, que põe alguns terrenos é bom. Vamos ver. Faltou o aniquilador, né? Mas. Já dá um gostinho. E o próximo spoiler que tem é de algumas cartas de From the Vault Angels. Anjos. Mais um produto aí pra quem é colecionador. O Marcos que adora anjos, né? Isso, Marcos coleciona anjo. Bom, tem aqui 4 cartas, né? Que já foram. 3 estão na capa e 2 foram soltas lá na Comic Con, nós esquecemos de falar. Tá tanto na capa quanto na Comic Con. Isso. A primeira é a Vacin. Ela tá com a mesma arte de a Vacin Restored, né? Mas tá bonita a carta. Mas é igualzinho. Ela sempre foi bonita. Então... A outra é a Iona. Ela tá com imagem diferente aqui. Essa imagem é bonita. A Iona que joga Legacy no Reanimator, né? É um anjo muito bom, um anjo mítico. Estraga a vida das pessoas no Commander. Inclusive, hoje eu tive a minha vida arruinada pela Iona no Commander. Então... Tadinho. Ela é boa. Sem graça. E as outras duas são a mesma, né, gente? Só a mesma, só que em realidades diferentes. Então, adivinha aí, ouvinte. São as acromas. A croma anjo da fúria e a croma anjo da... Ira. Da ira, isso. E essas duas têm arte diferente do original, né? E... A arte é da Therese Nielsen. E é, eu gostei dessa arte porque são meio que artes espelhadas, né? Ah, deixa eu ver aqui. Não reparei nisso. É, mais ou menos. É. É uma que tá de cada lado, assim. É... Mas falar pra vocês, eu não gostei dessas artes. Eu não gostei mesmo. Comparando com as artes originais, né? As artes originais são melhores. Assim, a da croma branca, assim, é, eu acho essa arte nova melhor do que a original, só que pior do que a Divine vs. Demonic. É, eu discordo. Eu acho que a melhor arte é a original, e essa tá entre a original e a Divine vs. Demonic. Mas é gosto, né? É gosto, é gosto. Mas a croma vermelha eu acho a arte original mais bonita também. É, eu acho que os anjos das artes originais parecem mais... sabe, fortes, potentes. É, pode parecer contraditório, mas essas artes da Therese Nielsen são bonitas pra você colocar num quadro, sabe? Sim. Colocar na sua coleção de lendas. Isso. Mas não pra carta. Na carta ficou, sei lá, pior. Não assusta. Ah, bom, leve em conta que o tratamento de Fire dos From the Vault é sempre uma porcaria. Tipo, é sempre bem feio. É, tem quem goste, né? Mas eu não gosto. Eu não acho esse foil tão ruim, Grilo. Não sei qual que é a sua... A opinião geral é que... Eu não sei. Tem alguma coisa dessa foil aqui, dessa tratamento de foil, que deixa a carta não tão bonita, sabe? Sei lá, como se tivesse colocado um plástico em cima dela. É, ela brilha bem mais que a original. E ela brilha toda, né? Mas eu gosto. É verdade, tem isso, né? Que, tipo, geralmente quando tem tratamento foil, tipo, não é a carta inteira que brilha. É, tipo, são algumas partes selecionadas da arte pra, tipo, meio que dar um destaque. Mas, tipo, o tratamento de foil de From the Vault é, tipo... É um plástico em cima da carta e, tipo, toda ela inteira brilha, sabe? Uhum. Tá, é aí que tá a diferença. Grilo, deixa eu passar pra... Oi? Sim, eu tenho uma última coisa pra adicionar. Ok. É, semana passada a gente falou do Magic Duels. A gente falou que tinha saído só pra iPad e smartphone. E não tinha saído pros outros lugares ainda. No dia seguinte que a gente gravou esse episódio, saiu pro Steam. Então, tipo... já avisando, saiu pro Steam. Quando o ouvinte acessou o episódio, já tinha saído. Já tinha saído. Então... só vou dar um comentário aqui que eu não tô conseguindo rodar no meu computador. Falaram que é algum problema de compatibilidade com o Windows 7, né? Falaram que vão resolver. Falaram que até o fim de semana ia resolver, só que até ontem não tava conseguindo entrar. O Tomás conseguiu jogar, né? Eu joguei no. Eu tenho o Windows 7, né? No meu computador não deu pra jogar. Eu joguei no da minha mãe, que é o Windows 8. Ah, sim. Então, se você tem o Windows 7, não perca seu tempo, que eles ainda estão resolvendo essa coisa. Por enquanto não tá dando certo ainda. Por enquanto não tá dando certo. Você tem Mas é legal, eu joguei e é legal. Você tem milhões de teras disponíveis, instala no Android, né? Infelizmente o jogo é de graça, então... Pelo menos isso. Pesado. Bom, antes de terminar a manutenção, tem mais umas coisinhas pra falar aqui. Saiu o Hall da Fama esse ano, lembra? Sim, que nós falamos pro povo votar nos brasileiros. Ah, sim, nossa, que eu mencionei o Liedon no Hall da Fama, tipo, já esqueci completamente que a gente nem falou direito dessa notícia ainda. Pois é, o nosso Liedon do Brasil está no Hall da Fama, foi eleito aí, foi terceira vaga, mas pegou. Então, muitos parabéns. Parabéns ao Ilhedo. Todo mundo fala que ele é um cara legal. Os americanos falam que ele ajuda muito a comunidade sul-americana. Tem gente que encontra ele. Tem gente que pergunta, pô, como é que você chegou aqui? Como é que você ficou sabendo desse GP ou do Pro Tour? Fala, o Ilhedo me ajudou pra caramba. Não diretamente relacionado, mas, tipo, acho que o atendimento ao cliente da loja dele é muito melhor do que muita loja que eu já passei aqui em São Paulo, viu? Tipo, eu não citarei nomes, mas eu gosto muito da loja dele. Bazar de Bagdá, né? Não fala citando nomes, porém já citando, né? Não cita nomes que a gente não pode dar jabá de graça. É contra a nossa filosofia. do podcast. Mas ele é legal, eu tive o prazer de jogar com ele, exatamente contra ele, né, na equipe de trio. Ele e o time dele foram bem legais. E aí, você ganhou? Ganhei, eu venci ele, né? Mas o time ganhou também? Ganhou, eu venci ele. Legal. Venci o PV e o Felipe perdeu pro Alisson. Alisson Abbe. Mas ele parece um cara legal, foi gente boa com a gente. Bacana, legal, pelo jeito ele merece. Os outros dois são o Shota e a Saoka. Ele é um nome que não é novidade, né, pra quem conhece Magic. Ele bate cartão aí nos Pro Tours e nos GPs. E lógico, né, o Ifro ascendeu ao Hall da Fama esse ano, porque ele tem tido desempenhos muito bons nos últimos anos, especialmente esse ano, que ele quase foi o jogador do ano. Player of the Year, que ele só perdeu porque o Mike Sigrist fez o segundo lugar no Pro Tour. A disputa Isso. foi muito apertada entre os dois. São de times diferentes, né? Um é da China Fireball, o outro é do Face to Face. O Mike Sigrist é do Face to Face. Então ele foi eleito o jogador do ano e tem também o Rookie of the Year. Vocês lembram que no último Pro Tour, um cara que nunca tinha ido pro Pro Tour chegou em segundo lugar na final? Eu também não assisti o último Pro Tour, então... eu lembro, na verdade. Eu lembro desse cara, eu tô olhando aqui. Sim, eu lembro. No Pro Tour de Destino Reescrito, né? Então não foi no último, foi no Modern. Foi no penúltimo, né? Eu assisti. Ele pilotou um deck Modern, bem difícil de jogar. Era aquele... Bloom Titan, né? Isso, Bloom Titan. Ah. Ele pilotou aquele deck até o segundo lugar. Foi o primeiro torneio pro dele, né, como o primeiro pro tour. Então ele foi eleito o Rookie of the Year, Justin Cohen. Americano? Acho que é americano. Tem cara de americano. Deixa eu ver aqui. Parabéns pra ele, eleito jogador do ano. Parabéns, muitos parabéns. E o que mais? Gente, vamos passar pra fase de compra? Vamos lá. Essa manutenção durou, hein? Durou. Nossa, quanta coisa. Tinha vários triggers. Preços. Tendências. O que sobe e o que desce. O mercado do Magic, aqui, no Rakdos Cast. Fase de compra. Vamos então só ver o impacto aqui na fase de compra do Pro Tour nos preços, né? Fala aí, quem foi o grande ganhador de preço? Quem é que teve a maior porcentagem de aumento de preço depois do Pro Tour? Vai ficar ridículo isso. Uma carta em comum, pô. Em Soul Artifact. A tesourinha. A tesoura de M15. E a tesoura de M15 tá cara, hein? Tá quase $4.50, é isso? $4.50, caramba. Mas é porque o deck chegou na final, né? Aham. Uhum. A gente vai spoiler. Quanto que tava custando antes do Pro Tour? Vocês sabem? Se aumentou quase 300%, tava em torno de $1, pelo 1,50, né? Então subiu bastante mesmo. Subiu, que foi uma beleza. Mas eu assisti uma partida desse deck e ele é bizarro. Assim, ele tem chance de matar muito rápido. Sim, tipo... Desculpa pra quem ofender, mas é um Affinity versão standard, cara. Na prática é isso mesmo. Porque ele é muito rápido. Se vier com isso e com o que você sacrifica o artefato e dá 5 de dano. Shrapnel Blast. Isso, Shrapnel Blast, que é um reprint, né? Se vier com Shrapnel Blast, no Ornithopter ou na Dark Steel Citadel, é muito rápido. Quarto turno. Espera só um segundo. Pronto, o cachorro invadiu meu quarto de novo, mas tá tudo sob controle. Legal, uma carta em comum subiu bastante. Uma carta rara que subiu bastante, só que ainda não tá valendo muito, é a Ghost Fireblade. Que justamente por causa do mesmo deck subiu tanto assim de preço. Tá 1,50 agora em média. Mas é só nesse deck também que ela joga, né? Sim, sim. É mais nenhum outro deck. De resto a gente não teve muita mudança. O Hangar Backwalker não dobrou de preço, assim? Ele já tava muito caro antes. Antes do Pro Tour, ele já tinha subido. As pessoas estão conseguindo muitos usos pra essa carta, né? Sim, sim. O Hangar Backwalker... No BW Heroic estão colocando essa carta aí, cara. Ele é bem versátil, lembra, né? Essa carta é... O W Heroic. Pra quem não lembra, esse Hangar Backwalker é o X, artefato raro, custa XX pra baixar, entra com X marcadores, e você pode pagar uma mana, virar ele e colocar mais um marcador 1. Quando ele morre, você põe um número de drones ou tópteros igual o número de marcadores que ele tinha. Então o pessoal tá adorando usar essa carta. E você já tá subindo o preço, né? Tá quantos dólares agora? Olha, você consegue achar por 10 16, dólares, eu acho. Mas ele tá 16 em média. Ele antes tava bem baixo. Ele subiu mesmo depois do Pro Tour, mas não tá aqui na nossa lista do MTG Goldfish como um dos que mais subiu nas semanas. Porque já tava alto antes, né? Mas ele tá numa ascensão. E é uma carta que passou assim despercebida, é um verdadeiro sleeper, né? Uma carta. Não sei, eu sempre tive fé nessa carta. É que ele é extremamente bom no limitado, né? Então, talvez signifique alguma coisa. É. É, não é a regra, né? Mas talvez... Não, não é. É. Assim, mas dá pra desconfiar. Quando uma carta é muito boa assim, no limitado, se... Eu só vou dizer isso. Uma criatura que quando morre deixa outras criaturas é uma coisa que sempre quando você começa a virar o olho. Se ela tiver um bom custo de benefício, aí, então você presta mais atenção ainda. É verdade. Só três cartas de origem estão mais caras que o Hangar Backlogger. É Liliana, Nissa e Jace. E o Jace tá $35 em média. Mas calma. Tá caro demais acha, ainda. Você acha por 25. Dá pra achar por 25. Ah, não. Esse Jace, o pessoal tá metendo a facada. Ele não é tão bom assim. É, eu acho que ele é bom, sim. Mesmo que seja bom, não vale tudo isso, não, viu? Tipo, a Chandra chegou a aparecer no top 8? Ah, sim. A Chandra, esses decks vermelhos que a gente vai falar logo mais, ela tá no side. Sim. Nisso apareceu nos decks episódio, o Jace não apareceu em nada. Tipo, apareceu nos decks de controle, mas não apareceu no top 8. Tipo, não tem por que tá esse preço alto ainda, não. É, eu acho que ele joga num deck bem sinérgico, mas não dá pra justificar um preço tão alto. Uh-uh. Sabe, não vai warpar o formato em torno dele. Não vai mesmo. Onde já se viu o Merfolk Luthor warpar o formato, né? Bom, já falamos de compra, vamos pro principal, então, que são as consequências do Pro Tour. Então, acho que como nós já somos pros, a gente primeiro tem que falar do combate e depois da principal, né? Vamos blefar, não vamos jogar terreno. Vamos deixar as manas abertas. Ver o que o oponente faz. Chamou o Teobaldo pra fazer a transição. Vem cá. E agora vamos ver quem chutou bundas no top 8 da semana. Fase de combate. Aqui, no Rápidos Cast. Vamos falar primeiro do torneio da Central Magic. Ah, sim. Bom, pessoal, o torneio da Central Magic foi no finalzinho de julho, mas cometemos uma gafe, esquecemos completamente de falar do torneio semana passada. Então, estamos aqui compensando, falando dele agora. Nacional Modern, da Central Magic. Isso. Primeiro lugar foi o Victor Fernando Silva, que venceu. Ele tá jogando de Jund. O Jund é bem básico, né? Não usa Bob, cara. Faz tanto tempo que eu não vejo o Bob jogando, da tristeza. Verdade. Eu vi o Bob no Holiday Cube. Ele não é exatamente first pick lá também. Tomás, você tem jogado o Holiday Cube? Eu joguei uma vez e eu fiz 1-2. Você montou. Eu montei um... Então, em minha defesa, né, quando começou o draft... Em minha defesa, já começou. O meu computador deu uma travadinha e quando ele voltou, eu já tinha dado o first pick, que foi um Hallowed Spirit Keeper. Aí eu acabei pegando outras coisas brancas e foi meio que um White Win Splash Verde, assim. Aí não deu muito certo, mas eu consegui meus tickets de volta porque eu pedi reimbursement. Faz sentido. Tá, tudo bem. O Tomás tem um cubo peasant, né? Comuns e comum. E pump. De carta foil. Pimp. De carta foil. Pimp. Pump. Pump é +3/+3. Né? Você tem que voltar aqui pra falar sobre esse cubo um dia. Vamos combinar qualquer dia desses. Beleza. Bom, segundo lugar desse torneio foi um deck de Merfolk. Merfolk tá dando a volta por cima agora, cara. Tá, e quem pilotou o Merfolk, Grilo? Um jogador. Eu provavelmente vou pronunciar errado. Gilmore Laier. Tá bom. Nem sei se esse cara é brasileiro, na verdade. Por que com esse nome desses? Mas o Merfolk aparecendo aí no Modern e tem a introdução daquele... do Tritão que nós vimos em Origins? Não, né? Não, tô percebendo. Tá fechadinho o deck. Não tem, tô olhando aqui. Não tem. E agora tô vendo, o sideboard tá, tipo, apertadíssimo, hein? 4 Hurricane Recall, 4 Spell Pierce, 4 Spell Catch e 3 Dismember. É tipo o famoso 4-4-4-3. Fechadinho o deck. O terceiro lugar, um deck diferente também, é o Amulet Bloom. Amulet Bloom que deu uma desaparecida aí, porque o pessoal começou a ficar esperto e começou a usar bastante Blood Moon e Fulminator Mage. Aí esse deck é muito difícil você conseguir ganhar contra Blood Moon, sabe? Não tem volta. Muito difícil. Porque quase todos... Vocês têm 27 terrenos e pelo menos dessa lista só dois são básicos. É muito, muito difícil voltar de uma Blood Moon, sabe? Você não tem ação. É legal ver que o top 4 desse torneio são 4 decks diferentes. O quarto lugar do Jonathan Lobo é um deck UR Delver, né? não é um deck novidade. O Jonathan Melamed é... Ele é da loja de Brasília, Inside Games. Inside Games, é. Então, ele tá pilotando um R Delver, não é um deck que tem muita novidade, assim, é um deck agressivo, tem Goblin Guide, Monastery e Swift Spear, Delver, lógico, e Snapcaster, né? O resto é aquele pacote de instantes de uma mana. É interessante esse deck. É aquele R Delver que jogava na época do... Não, é mais agressivo. Eu gostei como os terrenos estão bem, assim, ajustados, né? Tem três montanhas, tem uma Misty Rainforest, um Bloodstained Mire. Ele fez um ajuste legal nos terrenos, tá? Provavelmente deve ter testado bastante pra chegar nessa configuração. Ah, sim. Eu não sabia, já cheguei a pitar lá na loja dele, lá em Brasília. Eu não sabia, ele tem um belo de um histórico, viu? Acho que ele já jogou, já fez Top 8 em algum Pro Tour. É, sim, ele... Eu jogava bastante antigamente, sim. É, legal. Vai Brasil. Rui. O quinto lugar é um Kikinaya. É interessante. Já dá pra saber o que tem, né, no Kikinaya. Dá pra imaginar. Cara, mais uma tentativa de reinventar o deck de Pod, né? Pod Lose Pod. Esse aqui tenta usar... Deixa eu ver, tem um Fauna Xamã no deck pra tentar compensar a falta de Pod. E tem Cord of Calling. Não usa Coletica Company, Ela não consegue pegar o Kikidik. Usa a Domain Red pra tentar dar uma compensada. Mas realmente tem muita cara de pod, porque tipo, o deck inteiro é tipo um monte de one-off. Sim. Ele tem aqueles caras que roubam a criatura e tem ímpeto. Usa elas com scripts. Que tem um Restoration Agent pra combar com o Kikidik. Dá pra combar. Mas as conscripts acho que não usa, não. Bom, em sexto lugar, o R-Twin, mais um deck diferente dos outros da lista, né? Pilotado pelo Matheus Patterson. É o R-Twin clássico mesmo. Sim, bem fechadinho também. Tem um Roast no main deck. Roast é um ótimo removal. Hoje é um ótimo removal, porque você tem o Rhino e o Tassigur, né? Como alvo. Então tá perfeito pra tirar ele. São duas cartas que jogam Modern também, né? Sim. Parecem bastante. Mas é o R-Twin base. Eu tô achando que tem bastante criatura até nesse R-Twin. Não, é o pacote de sempre. Zarka, Pestermite, Snapcaster e Vendilion. 4 Snapcaster e 2 Vendilion. Legal. E 6 bichos de combo. Tudo bem. Nada de super diferente. Esse deck é focado no combo. Tem algumas versões de Twin que não são tão focadas assim pra poder ter um plano B melhor. Ok. Em sétimo, nós temos um outro Jund. Aí é a primeira cópia, né, do deck campeão. Eu acho que não. Acho que a lista é idêntica ao deck campeão, viu? Eu tô vendo aqui Tarmogoyf. Scavenging Ooze, o Hunt Master. Duas Chandras, três Lianas. Acho que tá igual. Calma, ouvinte, não se assuste. A Chandra é a Chandra Pyromaster mesmo. Não é a Chandra nova. E a Liliana é a Liliana do Véu também. Também custa 3 manas, mas é Flame Alta já também. Foi pilotada pelo Diego Katsumi. E o último lugar do top 8 é uma cópia de outro deck de cima, o Amulet Bloom. Também é exatamente a mesma cópia, eu acho. Eu gosto de ver a Azusa nesse deck. A Azusa perdida, mas procurando. Eu adoro o nome da Azusa, perdida, mas procurando. É um pouco otimista, né? Uma missão otimista. O jogador de Magic. Legal. Daniel Caixeta. Legal. Esse foi o top 8 da Central Magic. Então, pessoal, desculpa pelo atraso. Nós super apoiamos o cenário nacional. A gente vai tentar ficar mais de olho na próxima vez que tiver um campeonato grande nacional pra gente falar. Nós sabemos que o circuito Liga Magic tem toda semana, mas não dá pra falar de cada torneio específico. Que são muitos. Cada região do Brasil tem o seu meta, mas quando tem um torneio grande, vale a pena. A gente vai ficar de olho e vai tentar falar. É pra você saber o que tá rolando aqui no país. Legal, vamos agora então pro Pro Tour? Pro grande Pro Tour. Vamos pra parte suculenta. Isso. Primeiro lugar, Joe Larson. Nosso campeão foi campeão com um deck Mono Red. É isso aí. Deck Mono Red pra bater. Olha só, tem 3 Urgo, o Urgo de uma mana, tem 4 lança. Como é que é em português? Monastery Swift Speed. Lança Veloz do Monastery. Lança Veloz. 4 Lança Veloz, 4 Lightning Berserker, que é o de dash com uma mana vermelha. Né? E 3 Fire Drink Satyr, que é o Jackal Pup. É, o Jackal Pup um pouco. pouquinho melhorado. E a criatura mais cara do deck, 4 Abbot of Keral Keep, que é aquela criatura de 2 manas com Prowess. Esse Abade tem aparecido em todos os decks mono-reds e ele tem feito bastante coisa, viu? É que realmente no deck mono-red ele é muito bom, né? Porque ele é um bom clock só por causa do Prowess e no late game ele é um draw também. Sim, sim. Então, tipo, mono-red é um deck que você não se preocupa em perder a carta do topo. Tipo, você não se preocupa, tipo, turno 2 você fazer ele e perder a carta do topo que você não vai conseguir fazer. É verdade. Ele tem Prowless, né? Que é destreza capacidade de trocar com criaturas muito grandes. Disso, né? Porque o resto do deck tem essas 18 criaturas. O resto do deck você fala, bom, deve ter alguma mágica de vantagem de carta, algum removal mais específico, um planinauta. Vamos ver. É burn. Exato, Grilo. Tem Excelência em Pirotecnia, 3 mana. É o único feitiço do deck. O único feitiço, né? Tem 4 cópias. O resto é mágica instantânea de dano, né? Tem Wild Slash, que é um choque. Uhum. Tem Stoke the Flames, que todo mundo sabe o que faz. Searing Blood. Dá 2 de dano a criatura. Capacidade de ser um removal que também dá 3 de dano no oponente, né? Uhum. É uma baita que carta. O ambiente tá cheio de criatura pequena, então o Searing Blood tá muito bom. É perfeito. Tem 4 Lightning Strike, porque não tem raio no formato. Mas a ausência de raio não impediu um deck mono-red de... Não, jamais. O pessoal jogava com Martelo Vulcânico, por que não jogar com Lightning Strike, né? E por último, a única carta do deck que não dá dano no oponente, que é o Fire Impulse. Tem uma cópia só. Uma cópia só. Legal. Então é um deck é bem pra frente, né? Uhum. A única estratégia do deck é bater. Não tem como dar a volta nisso, né? Não. Agora, eu acho interessante, eu escutei até um comentário que tá falando nisso, no final de um torneio de... No final do terceiro dia, né? Você já tá cansado. É um deck com um plano bem direto. Você não tem que ficar pensando e planejando muito. Então, você meio que é recompensado por isso, né? Sim, isso é verdade. Não é um no-brainer também, né? O deck exige habilidade. Tem que saber quando você tem que usar os burns nas criaturas, quando você deve usar direto no jogador, né? É mais difícil do que parece. Mas dos decks disponíveis, eu acho que é o que exige menos trabalho mental. Que considera o seguinte, Mono Red é o tipo de deck que tem muita redundância, né? Sim. Então, tipo, se tem uma estratégia assim que você faz com uma carta, ela se aplica a quase todas as outras cartas. Você pega um deck de controle, costuma ter um monte de carta que você só usa 2 ou 3 cópias. Aí você tem que saber melhor de quando você vai usar, em qual situação, cada carta em específico. Não é pra desmerecer, né, o jogador. Não, sem querer desmerecer. É uma escolha que às vezes joga a favor dele, porque por melhores que eles sejam, eles estão exaustos nesse top 8, tão cansados. Então é uma forma aí de você montar um plano, falar isso que eu vou fazer, bater assim. As decisões são um pouco mais simples, né? Uhum. É claro, o sideboard você pode alterar bastante o perfil do deck. Por exemplo, tem 2 Chandras Pyromaster, o Planinal. Você já dá um up na curva, né? Uhum. Tem 4 Roast no site dele. Conta que esse Roast, né? Seed Rhino, principalmente. Com certeza, deve ter matado muito o Rhino. Ah, nossa, com certeza. Mas legal, parabéns ao Yolas. Segundo deck, Grilo. Segundo deck é meu deck favorito do standard atual. Que é o R em Soul Artifact, ou, se você usar o nome que eu gosto, Running with Scissors, traduzindo para português, correndo com tesouras. É um vermelho e azul de artefatos, o Affinity novo. Affinity novo. E é um deck que se baseia exatamente nisso, né? Nessa sinergia com artefatos, para, por mais impressionante que seja, né? Bater rápido, matar rápido. Uhum. O que tem no deck, Grilo? Pô, tem o Hangar Back Walker, tem a tesourinha, claro, tem a criatura de Origins que dá mais um para as criaturas do artefato, tem Springleaf Drum, claro, para você poder fazer turno 1, Ornithopter, terreno, Springleaf Drum. Tem muita cara de Affinity essa ideia aqui, sabe? Eu adoro a interação das fichinhas de drones com o chefe da fábrica, que dá mais um para todos os artefatos. Ah, sim. É muito forte. Nossa, é muito forte, cara. Eu vi isso acontecer e olha, é incrível. O deck tem 4 também, Phyrexian Revolver. Sim, sim, é ótimo, cara. Tipo, o pior dos Pelotas é um ursinho que ganha vantagem por ser artefato. E se você tiver inteirado no formato, você consegue negar uma carta do oponente. É, você sabe que foi muito, muito nomeado por ele? Os elfinhos ou as coisas que geram mana. Os mana dorks. Porque ele pode impedir habilidades de mana de permanentes, né? É, sim, sim. Tem na gente que não seja terreno. Isso. É, foi ótimo pra negar mana em alguns casos. Acho que eu vi a partida desse aí contra o GR Devotion, né? Mas acho que naquela partida ele usou contra Xenagos. Ou não sei. Mas é ótimo pra parar esses decks de devoção, de aceleração mesmo. Sim, sim, foi um achado. O deck tem 4 Ornitópteros também, porque no segundo turno você deixa seu Ornitóptero 5-5 e ataca com ele. Ó, eu vou te dizer uma coisa, eu sempre odiei usar a tesourinha no deck de Affinity no Modern. Sempre achei uma coisa muito besta, porque é um formato que tem Dismember, tipo, tem PF, mas no Standard, eu acho que essa estratégia é muito mais inteligente. Porque tirar uma criatura com defesa 5 é muito mais difícil. Tanto que você vê que Rinoceronte tá seguro, tão tipo, fazendo muito estrago no formato, né? Pois ainda mais se for uma criatura que voa. Se você colocar no Ornitopter, ele não vai tomar Roast. É, sim. Sim, Roast que é um dos principais removals do formato agora, né? Ah, Roast não pega em voadora, né? Não pega. Nossa, que legal. É, eu sei que teve vários jogos assim. Ele no segundo turno transformou o Ornitopter em 5-5, bateu 3 vezes e depois de bater a terceira ainda no mesmo turno sacrificou pro Shrapnel Blast. Inclusive no Game 5 da final, o Mike Sigrist me ligou a 3. Nossa. Ficou uma moco um terreno, um Ornitopter e um Missile Artifact, eu acho. E isso foi suficiente pra deixar aquele empata foda um bom tempo, viu? Porque eu não conseguia atacar por causa da criatura que Nossa. Tava 5-5. Ele me ligou pra 3 e foi apertado o jogo ainda. Foi apertado, cara, mas você viu as mãos dele. Tipo, eu vi a mão de 4 terrenos, de 4 cartas dele, tipo, não tinha jeito. Era tipo uma mana confluence e 3 cartas caras, sabe? Não tem como ficar com essa mão. Não dá, você ligar pra 3 mesmo. As coisas acontecem. Vocês chegaram a ver a nova regra de Mulligan sendo tocada? Ah, vi um pouquinho. E parece... Eu não assisti o Pro Tour, né? Então não vi. É, parece que realmente foi uma boa pedida, viu? É, acho que diminui um pouco, né, aquela sensação de injustiça, né? Pelo menos você teve chance de controlar uma carta do topo e melhorar a sua conta. É uma história que eu ouvi, eu não sei se procede ou não, é que a Wizards, apesar de testar esse Mulligan no Pratura, ela esqueceu de coletar as informações. Então... pelo que eu ouvi dizer, eles vão implementar isso no Magic Online e vai ser testado a partir do Magic Online pra saber se vai entrar em vigor de verdade ou não. Nesse momento tem um estagiário da Wizards revendo todos os vídeos do Pro Tour e fazendo a estatística, é isso? É possível, eu diria que a chance não é zero. Esse tem trabalho pela frente, hein? Só uma última coisa nesse deck, gente, quantos terrenos tem nesse deck? 17. 17, então eu acho que ele é errado, né? Sim. Legal. Não, mentira. Bom. Mentira. Tem 4 decks de Cidadel que tá em artefatos e não em terrenos. Ah, sim. Então só 21 terrenos. É verdade, 21. Olha só, tem 3 Topter Spy Network no side desse deck. Ah, é que... É uma Bitter Blossom, né? A Bitter Blossom, né? Então contra partidas que eu sabe que você vai ter que jogar de uma forma mais lenta, Topter Spy Network é ótimo, cara. É, porque você já notado aqui, o pulo de 2 pra 4 manas é gigantesco. Uhum, sim. Bom, o próximo terceiro lugar foi o Paul Jackson. É, RG Devotion. Jogou de GR Devotion. Gente, esse deck já é conhecido, né? Já é conhecido, é a lista clássica. A única novidade são 2 listas no main deck. E 2 Guerreiros Revenger no side. É, esse deck não sei se consegue abusar tanto da habilidade da Nissa de virar Planinauta. Mas ela contribui pra sua devoção e... É, não, ela é boa pra pegar terreno. É. Tipo, às vezes quando você tiver bastante terreno, ela vira Planeswalker. Mas acho que geralmente não vai ser o caso. Geralmente você vai fazer as coisas por devoção mesmo. É, e ou com mana dos Xenagos. O pacote de geração de mana desse deck tá bem forte. Tem 4 Alchemistic, 4 Místico, Retrocall Mystic e 4 Cariati. Usa Corsair também? Claro. É, então também 4 meio Corsair, que conta, né? Nossa, tem 16 cartas relacionadas com isso, tá bom. Uhum. É, porque ele quer chegar nos bichos grandes, né? Polugrano, Whisperwood Element. tal. E o dragão. É fazer uma Genesis Rider pra um monte. Nossa, é verdade, Genesis Rider. Bom, é, jogou bem, né? Jogou. Fez top 4, legal. É, próximo deck também é diferente dos outros. Então o top 4 tem 4 decks diferentes, né? E esse nossa, aqui que foi legal. O que eu apostei que fosse chegar longe, pelo menos fazer top 8. Abzan Control. Abzan Control tem, depende do Ugin, da Elspeth, do Rhino. É, tem o combo do Dem Protector com o... Ah, não, não tem. Não tá usando o Legatinho, é não. Você tá usando o Dem Protector. Que tá, é bom de qualquer jeito. Com ou sem o Lagartinho, o Dem Protector é bom. Usa Languish e Totsize também. Claro, o Languish não tá sendo surpresa pra ninguém, né? Tipo, o deck que vai querer usar é o deck que tem Rinocerontes e Tassigurs. É. Detalhe que esse deck tem 26 terrenos, sendo 4 deles Fatlands. Sim. É controle, né? Controle gosta de usar muitos terrenos. É uma opção segura, viu? Uhum. Abzan continua sendo opção segura. Próximo deck, Kentaro Yamamoto, Grilo. Abzan Megamorph. Esse usa o Lagartinho, assim. Mas onde tá? Ó, eu costumava ver esse deck com o Alchemist. Onde tá esse Alchemist? É aqui que não tá. É, então, os decks da Abzan largaram o Elfinho. Sabe o que aconteceu, Tomás? Não, eu tô muito por fora do T2. Muito estranho isso. Eu acho que eles abriram um lugar pra... Porque, assim, a chance de vitória, a porcentagem de vitória crescia bastante quando você começava com o Elf, né? Mas eles estão... Da última interação pra cá, eles trocaram um pouco e deixaram um pouco mais pesado em removal. Então você acrescentou Languish. Você, se não me engano, aumentou o número de Totsize também. Então, teve que sacrificar os Elfinhos. Ah, sim. No caso desse Megamorph, eu não lembro. Eu acho que ele não, antes não usava também o Wayfire. Vocês lembram? Não me lembro, eu acho que não usava. Algumas versões usavam, né? Mas acho que é. É que é uma boa sinergia com os bichinhos de Megamorph. Raptor, né? Dem Protector, né? Então, realmente, esse deck vai valorizar mais essa vantagem de carta do que Ramp. Então, não sei se usar o Mana Dork é tão necessário assim. Ainda mais porque, tipo, considere que uma boa parte da mana base do deck entra virada, né? Então, realmente, será que vale a pena um mana dork que uma boa parte do tempo você não vai conseguir fazer no turno 1? É verdade. É, depois do primeiro turno já não é tão... Não sei que você use para acelerar um eventual Ugin ou outro plano alto, mas esse é coisa de controle. Bom, os próximos decks são parecidos com os outros decks que nós já falamos, né? O Steven New jogou. Steven New é outro Burn, mas esse aí usa duas Chandra's Fire of Kaladesh no main deck e usa 4 Aid of Great Revel no main deck. Pois é, eu queria ver essa Chandra virando Planinauta no torneio. Não cheguei porque eu acho o Planeswalker dela muito bom, pelo menos pra construído, né? No plano pra T2. Sim. Que só dá 2 de dano todo turno. E pelo que eu vi, a partida que ele jogou de... não foi exatamente uma mirror match, né? Mas ele jogou contra outros Red Agros. Foi muito parecido com uma mirror match de controle. Estavam gastando... É verdade, por incrível que pareça. Foi uma que ele tava com o Multivortex na mesa. Ele ficava com o terreno na mão e o outro cara não conseguia jogar. Eu acho que sim. Eu lembro de eles terem gastado os recursos deles pra destruir as criaturas adversárias em vez de jogar na cara do oponente. Aí ficou aquele empate, né? Fica aquela guerra de atrito, a mesa empatada. Ninguém. Aliás, interessante, ele tem uma montanha no sideboard. Eu não sei se é pra potencializar o Molten Vortex ou é porque não tinha o que colocar mesmo. Não tem o que colocar nunca é, né? Provavelmente deve ser pra potencializar o Molten Vortex, que eu acho interessante. Essa carta é legal, hein? Talvez seja um Seismic Assault corrigido, não sei. Não, é que o pessoal usa Seismic Assault pra combo mesmo, né? Esse Mountain Vortex tem cara de ser usar pra coisas mais sérias. Mais justas, assim. Falou tudo, mais justo. Bom, o próximo deck é do Pet Cox, é um Red Agro. É bem parecido com o do outro, né? É uma mistura dos dois, porque esse não tem a Chandra no main deck, nem no side, né? A Chandra que vira Planalto não tem. Tem a Pyromaster aqui. Mas da diferença pro deck do Joe Larson tem o Hill Cutter no main deck e o Glory Chaser. Glory Chaser, hein? Aparecendo no top 8 do Pro Tour. Goblin Glory Chaser. De certa forma conseguiu alguma glória, né? Pois é, teve um lugarzinho ao sol aí. Mas ele só usa um, hein? Que curioso isso. Aliás, tô desapontado. Não apareceu nenhum deck de goblins ainda. É. E o último lugar foi do Steven Bagels. Foi que um deck outro azul, do Grilo. Preferido do Grilo. Esse aí usa a Pia e Kiran lá na Lar. Pessoal, você subestimou esses dois aí. Você subestimou os pais da Chandra. Ah, cara, eu continuo subestimando. Não quero que o preço dele suba muito. Realmente, um deck voltado para artefatos é uma carta boa, porque você já ganha. Pelo spot, você já ganha dois topters, que é tipo ao centro do deck. Sim. Sim, eu prefiro jogar 4 do Whirler Rogue, é isso? É assim que se fala? Whirler. Eu não sei, porque, é alguma coisa assim. Porque ele também é 4 manas por 4 de ataque, 4 de defesa, né? Mas a habilidade de deixar imbloqueável pode ser muito boa, já que você tá usando em Soul Artifact. Se você precisar deixar alguma coisa no chão, que não seja o Ornitóptero, a 5-5, muitas vezes o oponente vai ter como bloquear. Então com esse bicho na mesa você pode deixar imbloqueável. A Pia e Kiran na Lara, elas servem mais ou menos da mesma maneira que o Seed Gang Commander serve num deck de Goblins, né? Ela coloca alguma pressão e serve pra finalizar também. Interessante. Detalhe que a habilidade deles serve pra qualquer artefato, não só criatura. Isso, então você pode sacrificar um dos 12 artefatos que não são criaturas que você tem no deck. Outra carta que eu não sei por que não vi no outro deck é Topter Engineer, que dá ímpeto pra todas as criaturas artefato. Acho que é uma estratégia. É, que é uma estratégia agressiva, parece uma boa, né? Mas é tudo tão certo quanto as 3 manas. Na curva 3 você já tem. Esse deck aqui tem, né? Os 4 Engineers. Os 4 engenheiros. Você já tem o chefe da fábrica. Curva 3 também. Sim, faz sentido. Só, então esse foi o top 8. Tem umas perguntas pra fazer pra vocês, mas vamos pra fase de. Pra fase principal, então. Porque nós somos. Vamos segunda fase principal. Prepare-se que vem mais informação por aí. Resumo da semana. Entrevistas. Discussões sobre diferentes formatos. Fase principal, aqui no Rápidos Cast. Pergunta então, nós tivemos dois decks de vermelho e azul de artefatos, né? E dois decks mais ou menos parecidos, poucas alterações, e três decks vermelhos A, né? A ideia desses decks era a mesma, dos vermelhos, com algumas pequenas alterações também. A presença tão forte desses de cinco lugares, na verdade a gente teve três decks diferentes em 8 lugares no top 8 do Pro Tour, né? Significa que o formato não tá tão variado assim? É, 4 decks, né? Tem o Mono Red, tem o Artefatos, tem o. Tem a Abyss of Control, Abyss of Megamorph. E tem o RG, isso. É Bunch, isso aí. Então. Poderia ser mais variado, mas eu acho que é uma diversidade boa até pro Standard. Tipo, não tá. Não tem nenhuma carta que tá dominando sozinha. Não tem um deck que tá realmente sobressaindo, sabe? Que tá. Tá comendo uma boa parte do formato. Também tem que levar em conta que não faz tanto tempo assim que Origins saiu, né? Então o formato ainda tá se assentando. Assim, tipo, sei lá, de repente daqui uma ou duas semanas, Mono Red ou R Artefatos vai sumir do mapa, sabe? Às vezes acontece, sabe? Às vezes é tipo, é o deck que aparece e logo vai embora, sabe? Eu pensei que com Language os decks de controle iam aparecer um pouquinho mais. Tem que levar e considerar. Esse que eu ia fazer um comentário. Tipo, acho que a gente já pode. Oficialmente dizer que Esper Dragons já não é mais um deck tier 1. Todos ficam tristes, o PV fica triste, principalmente. Acabou, e bom, a primeira coisa que você vai à cabeça é: Language não dá pra usar em Esper Dragons porque ele mata o seu Ojutai. Essa dura realidade. Mas você já tinha o Crux, né? Então. Mas Crux não você pode fazer não matar o Jutai, né? Sim, entendi o que você quer dizer. No deck de dragões, Crux é vantagem, eu acho. Melhor do que Language. Sim. Eu esperava um pouquinho mais de controle. Talvez depois da rotação. Eu só não espero que nos próximos 3 meses a gente fique lendo lista só agro, né? Só mono reds também. Tem que variar um pouquinho mais isso aí. Bom, eu tô a fim de ver. Realmente, o maior espero pra rotação, porque eu não aguento mais ver os decks da visão, já tá começando a me dar o olho. É, então você vai ter que esperar mais umas rotações aí, porque o Seed Rhino não vai continuar no T2 até lançar Tears, né? Que a gente não sabe o nome ainda, mas... É, não, sei lá. Porque às vezes com rotação, mesmo um Arcar Tabocum morrendo, pode acabar vendo menos jogo por causa de mana base ou porque ele não acha um deck ideal pra ele. E é, acontece. Tipo, imagina. Deixa eu pensar. Não, eu esqueci o que ia falar. Eu tava tentando pensar em um deck que dominava no standard antigo. Ou tipo, alguma carta no standard antigo que ainda tá no standard atual, só que não tá mais jogando. Só que Várias, por exemplo, Taça. O Mono Blue não é mais nada do que era. Master of Waves. Assim, isso. Pensa nessa linha aí. Tipo, que Taça ainda é uma carta boa, mas não tem mais um deck que suporte ela, sabe? Não tem mais. Acho que o Rhino é a carta-chave do deck, né? Então acho que enquanto ele tiver no T2, ele vai jogar. Sim. É bom, se bem que a Taça também era a carta-chave do deck antigo. O problema é que agora ficou muito mais difícil atingir a devoção. É. Tanto que até hoje as pessoas ainda tentam refazer o deck Mono Blue Devotion e falham miseravelmente. E sem falar que é um deck que pede um tema de sacrifício muito forte. Você tem duas criaturas diferentes que fazem a mesma coisa. Né? Os bichos pretos de 3 manas, 3-1 quando entra em jogo, cada jogador sacrifica um bicho. Quando você tem esse tipo de criatura em tanta quantidade, um removal como Languish, ou você combate isso com muitas criaturas pequenas, tornando essas. Ou não dá tempo de jogar o Languish, ou essas criaturas de sacrifício se tornam inúteis, ou você faz um controle bem mais forte e fica naquela guerra infinita, né? Aí nesse cenário dá pra jogar mais aquele deck de Rally the Ancestors, né? Porque é tipo, nesse tipo de estratégia, o cara fazer Languish não vai importar tanto pra você, porque é uma estratégia que você abusa do seu cemitério voltando as criaturas que já estavam lá de qualquer jeito. É verdade. Mas também tem criatura resiliente, como o Hangerback Walker, né? Tem o Raptor também, às vezes não adianta se matar. Se você matar todos, aí dá um gás, né? O Languish vai matar todos. Uhum. Então tem formas aí de combater o decks que saíram do Pro Tour. A gente vai ver o que o pessoal escolhe. Se ninguém vai jogar. O Pro Tour vai acabar ditando o formato, o pessoal vai começar a se preparar de acordo, né? Você vê os sides do top 8, pelo menos, você vê que o pessoal não tava, tipo, super preparado pra essa estratégia super agro, sabe? Tinha umas cartas, tipo, aquele terreno que vira, pega um vira, você ganha um de vida pra cada criatura incolor, tinha as coisas aí, mas tipo, os decks não estavam assim, totalmente, com o site totalmente preparado pra essa estratégia super agro. Então uma coisa que eu percebo é que side contra mono red é muito fácil em formato eterno, ou no modern, né? Agora, em formato pequeno como T2 é muito difícil, né, ô Tomás? Então, você não tem algumas cartas no T2 atual como Garra de Dragão ou Core Firewalker, que são cartas que sozinhas destroem o Mono Red. E também Aí você tem que arranjar algum outro jeito de cancelar a estratégia, né? Vão parar de soltar tanto bicho com proteção também, né? Porque normalmente é um mérito do branco, de outras cores, proteção contra o vermelho, coisa que você ganha vida quando joga mágica vermelha, como Core Firewalker. Então, é difícil combater. Quando o Mono Red tá forte em um formato T2, fica complicado. Ou você combate sendo igualmente agressivo, como esse deck vermelho e azul, ou você tenta se preparar com as armas que o T2 te deu, tenta comprar bem, construir um deck que muliga muito bem, né, pra aquelas partidas pós-side, que você tem alguma chance. Legal, tô curioso pra ver como esse formato vai se desenvolver. Tomara que não fique na mesmice. Provavelmente vão ficar, mesmo que fique na mesmice, daqui a 1-2 meses já sai Battle for Zendikar e a coisa vai mudar completamente de figura, porque muito tudo. Deck não vai estar mais viável depois de cair Teros e M15. Aí muda tudo. É a beleza do Magic, né? 3 meses muda alguma coisa. Bom, gente, vamos pra fase de limpeza, então? Mais vamos alguma lá. Consideração ou acabou-se? Acabou o combate. Acabou o combate. Resolveu o dano, né, Tomás? O que acontece por último? No combate. A última coisa do combate, na verdade, é a etapa de final de combate, que não acontece nada. Então... Na verdade, a gente tá na segunda fase principal, né, rapaz? Então a gente já... Inclusive, o combate foi a primeira coisa, não foi? A gente fez duas fases principais seguidas. Pela minha experiência, a última coisa que acontece no combate é o oponente se arrepender de ter atacado e pedir pra voltar e não atacar esse bicho. Ah, isso é meio no meio do combate, é quando você bloqueia, né? Você bloqueia com aquele bicho que tem iniciativa, aí ele percebe, opa. É tipo, ah não, ele tem atropelar, posso voltar? É a fase do Voltz. É a fase do Voltz. É a etapa de Voltz. Beleza, então, tem um bando pra fase de limpeza. Isso aí. Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BR. Bom, limpeza, agradecimento, sugestões, o que mais? Tomás, o que você quer falar? Queria agradecer, eu achei bem legal. É, se vocês, por exemplo, falar de Cuba algum dia, sei lá, o limitado, algum, assim, são assuntos que eu gosto bastante. Aí sim, podem me chamar. Se a gente for falar do programa de juízes, a gente também te chama. É, pode ser também. Eu tô matutando aqui. Eu quero fazer um programa sobre esse cubo, esse seu cubo, que é outra pegada, né? O cubo peasant. É, bem diferente. E tem também um programa que tem muito a ver com o limitado, que tem que ser a fase principal inteira sobre vantagem de carta. Ah, sim. Como tem muito a ver com limitado, eu sei que você gosta, Tomás, você acompanha, acho que você é o convidado ideal, né, Grilo? Sim, claro. É, pode ser, eu vou ter prazer em ajudar. É, vantagem de carta é um assunto que a gente tem que tratar com cuidado, tem que ter gente que sabe mesmo, e tem que ter um programa dedicado só pra isso, que é delicado, né? Importante, delicado. É, tema delicado. Eu queria falar uma coisa que eu devia ter falado semana passada, mas acabei esquecendo completamente, que é agradecer o Felipe e o Marcos por terem aparecido no programa aí pra me substituir enquanto eu viajava. Então, obrigado pros dois. Legal. Antes tarde do que nunca, né? Eu também esqueci de falar uma coisa pra você, Gil, já que você falou que tá formado, né? Uhum. Você é químico, né? Na verdade, eu sou desempregado. Então, aconselho pra você, não se inspire em Breaking Bad, tá? Pra sua escolha de carreira aqui pra frente, tá? Não, a gente aqui do Hackdos Cast a gente é cidadão de bem, viu? A gente não nos obedece a lei, a gente não... Apesar de ser Hackdos, né, no caso. É isso aí, Rakdos é só no nome, viu? Mas a gente não se dá muito bem com aqueles Azores, cheio de frescura, né? É. Não, não se preocupa, não vou abrir lá na laboratório de metafetamina, não. a não ser que comece a dar muito mais lucro, né, Gil? Não, é errado isso aí. Eu não vou abrir nenhum laboratório, não. De droga já siga a Magic, né? É verdade, eu tenho que sustentar essa droga, então tem que começar a fazer outra droga pra sustentar essa primeira droga. Ah, uma última coisa, eu mandei aquele e-mail pra Wizards que eu falei no último cast. Eles me responderam falando que com certeza vai ser lido. Aquela resposta, né? Bem institucional. Com certeza alguém vai ler, mas não é certeza de que vai ser acatado. Ou que vai chegar lá no super diretor. Ô, Tomás, não sei se você escutou o último cast. Lembra daquele conceito da celebração do Magic? Uhum. Seria interessante se pudesse trazer alguma coisa assim pro Magic Online. E aí, o que eu pensei? Durante um fim de semana, você libera pra todos os jogadores todas as cartas. Um set de cada carta, de cada formato. E deixa todo mundo brincar durante o fim de semana. Pra ter o gostinho. É como se fosse, né? É o que o traficante faz, não é? Com o usuário. De certa forma. É tipo, não, primeiro aqui de graça. Isso aí, então. Aí eu sugeri isso pra eles. É uma vez por ano, um fim de semana por ano, você libera tudo. E quem sabe até ganha um pouco mais, né? Porque aí você cobra pra fazer o torneio. E aí o pessoal, já que vai ter acesso à carta, o torneio é de menos, né? Paga ali os dois tickets pra participar do. É verdade, é uma ideia legal. E aí eles me responderam falando isso, que eles vão levar a sugestão lá pra discutir. Tal. Deve ser o que eles respondem pra todo mundo, mas vamos ver o que dá. Acho que deve ser um pouquinho um problema de logística, assim, porque tem que liberar todas as cartas e depois tem que tirar as cartas menos as que você já tinha. Acho que isso talvez não seja tão... falei semana passada. Provavelmente não vai dar por problema de logística, né? Porque, tipo, quantas cartas Magic tem? Com certeza mais de 8 mil, né? Mais de 8 mil. Eu não tenho ideia da quantidade, né, de homens horas de programação, mas quem sabe. Eu acho que é inviável, mas dá pra pensar algum tipo. One can dream, né? Online. Bom, mais alguma consideração final? Vamos agradecer o Juan pela perguntinha. Oi? Vamos agradecer o Juan pelo e-mail. Ah, sim, obrigado, Juan. Mande mais. Obrigado, você é o nosso ouvinte favorito. Se alguém mais tiver outras dúvidas também, quiser conversar, dizer que tá vivo ouvindo a gente, é mtgbrpodcast, tudo junto, @gmail.com. E não se esqueça de compartilhar com os amiguinhos o podcast. Nós atualmente não temos tantos ouvintes, queremos que no futuro temos muito mais ouvintes, temos muito ouvintes, de preferência. As estatísticas mostram que você está escutando isso do futuro muito mais do que os primeiros ouvintes. É. Então, por favor, divulgue. É uma coisa que a gente não tá recebendo nada pra fazer, é uma coisa que a gente gosta, então a gente gostaria que chegasse bem à comunidade, que o pessoal ouvisse. Aliás, eu sempre esqueço de falar isso na fase de manutenção, na verdade de desvirar. O pessoal sugere, né, outros podcasts pra dar uma olhada também. Eu nem sabia, aparentemente eu não sei googlar, mas tem outros podcasts em português também. Sim. E tem o pessoal que faz muito bem, já faz três, algum tempo. Tem o pessoal da Central Magic, né? Eu ouvi lá um gaúcho falando pelo sotaque, né? Pô, os caras tocam música, fazem um programa legal, uma discussão legal. Acho que era uma hora de cast só. Bacana. Eu acho que a gente tem bastante que aprender com eles. Claro, com certeza. Mas já tem sim uma voz aí pra comunidade aqui do Magic no Brasil, e a gente quer ser mais um veículo disso aí. Então, quem puder ajudar, só falar. É isso aí. Ah, é legal. Isso, gente. Acho que é só. Valeu. Vamos dormir. Valeu, Tomás. Vamos ver Masterchef, né, no caso. Opa. Bom Masterchef pra você. Obrigado pela participação. Valeu. Obrigado pela presença. Até a próxima, valeu. Viu, Tomás? Até a próxima, mais. Pessoal. Valeu. Tchau. Valeu, Grilo. Tchau, gente. Tchau, até logo.